ajuda e deixa aqui sozinha com minha dor. Você só me ajuda com seu amor. Se eu estiver sofrendo, deixe eu sofrer. Um dia eu sofro tanto que vou te esquecer. A sua piedade vai me destruir. Se nunca vai ser meu, saia já daqui. A vida é assim mesmo, o mundo vai girar. Eu sei que sou sofrendo, mas vou superar. Vou superar. Desce mesmo, tudo vai girar. Eu sei que sou sofrendo, mas vou sofrer.